andrecedesmoral.com.br. Faz uma semana que eu tô de cama, tô na base do álcool, depois que ela me largou. E quando eu bebo, sempre eu lembro da minha morena e do seu cobertor. Ela foi embora, mas meu coração não acertou. Ai como dói, ai como dói, vou voar da morena, sua foda me destrói. Ai como dói, ai como dói, nunca te perdi nada, mas por favor pense em nós. Ai como dói, ai como dói, por favor, rota morena, sua foda me destrói. Ai como dói, ai como dói, nunca te perdi nada, mas por favor pense em nós. Meu parceiro Tocha, meu parceiro MC. Alô, polegada mídia, vamos. Mais uma semana que eu tô de cama, tô na base do álcool, depois que ela me largou. E quando eu bebo, sempre eu lembro da minha morena e do seu cobertor. Ela foi embora, mas meu coração não aceitou. Ai como dói, ai como dói, por favor, rota morena, sua falta me destrói. Ai como dói, ai como dói, nunca te perdi nada, mas por favor pense em nós. Ai como dói, ai como dói, por favor, rota morena, sua falta me destrói. Ai como dói, ai como dói, nunca te perdi nada, mas por favor pense em nós. É por isso que eu digo, vamos beber, amar, o que faltar Deus entende.